acontecendo com a família errada. Sabe, eu acho uma puta falta de sacanagem. Não, Oberdão, vou chegar no 31. Super fantástico, amigo. Que bom estar contigo no nosso balão. Vamos voar novamente. Cantar alegremente mais uma canção. Sejam bem-vindos a RRB. Estamos hoje no nosso segundo episódio. Então, vamos lá. Prazer pra quem não viu a primeira gravação. Eu sou Nicole Ruakman. Eu sou a Gêmea, gente, chupa. Eu sou o Bichus. Eu sou o Dave Wallichus. Então, hoje é o especial Dia do Amigo, né? E além disso, nós teremos uma entrevistada aí, que só depois vocês saberão. Então, vamos lá, né? Bom, e para dar início aqui à nossa sessão de recados, infelizmente, foi um erro nosso aqui da rádio mesmo, que nós... Aí só foi lembrar que tinha que pedir recado pro pessoal um dia antes da gravação, mas aí deu pra gente receber uma quantidade até boa de recados. Eu, particularmente, recebi só um. Recebi o recado aqui da Britânia, que vai para Gina Amidala, Manuela Ametista, Luma Ametista e Max Sunshine. Ela diz o seguinte, abre aspas, gostei muito de conhecer todas vocês. Por mais distante que nós podemos estar, a nossa amizade nunca acabará. É muito gostoso estar todos os dias com todas vocês, dando risadas e às vezes resolvendo problemas, mas sempre estarei junto com vocês. Com todas vocês, beijos e ali. E a música que a Lili manda para as amigas aqui é Amigos pela Fé, de Luan Santana. Deus que te guarde e me dê sua paz. Então, o segundo recado é para a Lola, do John. Ele disse, você sabe que é a minha grande amiga sua Tonga. Que emoção. A música é Vou Cantar do Restart. Sei que os dias passaram, eu vejo que o nosso pra sempre acabou. E nada do que nos foi contado, desejos e sonhos que a vida mudou. Pensando naquilo, tudo que eu ia te dizer. Verdade, nas mentiras, nos sonhos, nos planos, como pra te ter. Não vou deixar você ir. Tiras de todos os planos, todos pra te ter. Não vou deixar você. Mais um recado pra vocês agora, gente. O Caio Volter mandou um recado pra Regens Schultz, que eu não sei qual é o nome direito, mas enfim, é que mesmo. Ele mandou uma música Tribo do Funk, bloqueada e deletada. Eu também não conheço, mas deve ser uma ótima música. E mandou um pequeno recado pra ela, que é um texto. E aí, como é que você tá? Tá online? Então escuta só. Ela perde seu tempo paquerando. Ao invés de ir pra igreja, ela fica navegando. Tá pensando que a vida é só de comunidade, mas tá longe de Jesus, tá distante da verdade. Passa quase todo o tempo vendo a vida dos irmãos e não se preocupa mais com a sua salvação. Porteira de primeira, é melhor tu se ligar. Jesus Cristo tá voltando, acho que tu vai ficar. Foi deletado, não adianta chorar. Um arrebatamento ninguém vai te adicionar. Foi deletado, não adianta chorar. Um arrebatamento ninguém vai te adicionar. Ela não consegue se dominar. Mas existe outra coisa que te leva pro pecado. É o MSN, todo mundo tá ligado. Você fica anda dizendo que você está solteira, só que na mão do diabo, você virou prisioneiro. Tô falando, tá teimando, achando que é piada. Se Jesus estiver online, você vai ser bloqueado. Então foi bloqueado, não adianta chorar. Arrebatamento, ninguém vai te adicionar. Foi bloqueado, não adianta chorar. Arrebatamento, ninguém vai te adicionar. Toma da senhor! Foi bloqueada, não adianta chorar. Arrebatamento, ninguém vai te adicionar. Foi bloqueada, não adianta chorar. Arrebatamento, ninguém vai te adicionar. Você não tem a proteção de Deus, você tá descendo de ar. Vem assim. Tem gente que ainda não aprendeu a usar internet, né? A morte de Adriene. Fiedri, Magricela, levavada sem parar. Isso mesmo que vocês ouviram, não é brincadeira. Agora vamos falar de assunto sério, né? Pra variar, uma rádio de integridade duvidosa. Vamos lá. Como vocês já sabem, nossa querida Lady das Trevas, Adriene, morreu mais uma vez. Palminhas! Quem foi que matou dessa vez? Aí, né, a gente foi atrás, sei lá, o Davi, nosso querido Davi, foi atrás investigar o que aconteceu com ela. Fala aí, Davi. Gente, eu investiguei tudo, investiguei tudo e descobri que o Yuri Asparo de hoje é o filho do Boris, ministro, aquele que era ministro, você mesmo se conhece. Então, esse rapaz acabou de se dizimar com o Adriano Denks. Eu tô nada, só o pó. Volta a dizer, só o pó. Voltando a falar pra minha amiga G. Como ele disse, precisamos de um garim agora pra limpar, né? Porque só ficou o pó. Olha, notícia do Profeta Diário, última edição do Profeta Diário. E no reinado de Adriane Betts, tudo começou quando Yuri Asparuk, um pesadorou reconhecido pelos seus feitos, resolveu desafiar a Lorde das Trevas. O encontro deu-se no estabelecimento denominado Três Vassouras, onde, após a chegada da mesma, o duelo iniciou. Chegaram comentários de pessoas que presenciaram, dizendo que Yuri levou a melhor sobre a Lorde Adriane. Segundo os rumores, o Auror parece ter utilizado uma estratégia tão incomum que apanhou despercebida até a própria Lorde. Este assunto causou uma grande polêmica, visto que o Auror Yuri é um símbolo para muita gente e a Lorde Adriene é o assunto que mais ouvimos falar após tantos anos. Uns dizem que ambos saíram queimados na situação, outros dizem que foi a Lorde que se deu mal. Quem terá realmente razão? O que será que aconteceu mesmo por trás daquelas paredes dos Três Vassouras? Se foi mesmo o final da nossa Imperatriz do Mal, podemos assegurar que os comensais, mesmo após dominarem o mundo bruxo, já devem estar competindo ao lugar de líder? Não subestime os comensais, porque eles não deixarão de atacar por isso. Ah, isso mesmo, viu? Estão espalhando por aí que já voltaram, hein? Estão espalhando aí que já tem novo líder e tal, que a Adriane voltou, não sei nada. Eu mesmo não sei quem é esse líder, não. Eu acho que vai demorar muito pra surgir alguém aí, viu? Do nível da Adriane, sim. Mas tipo, mas quem seria o substituto ideal no momento, entre os possíveis? Quem é que tá falando aí, todo mundo? Exato, quem seria? Se você aí, nosso ouvinte querido, que nos ama tanto, ou não, souber de alguma coisa, algum furo de reportagem, pode mandar pra gente que a gente vai ficar muito feliz. Tipo, será se ela tem mais alguma relíquia escondida? Porque eu nunca vi ter tanta horcrux assim. A Adriane já morreu 500 mil vezes. De fato. Tá complicado essa mão. Tomara que dessa vez ela tenha ido dessa pra melhor, né? Pra pior. Pra pior. Com certeza pra ela é pra pior, né? E depois do sumiço da Lorde das Trevas, agora temos a chegada de uns 4 novos aurores pra proteger dos comensais que agora estão sem rumo, né? Entre esses novatos, temos quatro em especial, né? E seriam eles: Anu Walsh, BNR Miller, Luana Asgar e Richard R. Dawson. De algum tipo, a gente não conhece alguns ainda, porque ainda nem deram as caras, né? E aí, quem conhece algum dos quatro? Eu não conheço. Eu também não conheço ninguém, mas eu espero, né, de coração, que eles não façam igual uma geração passada de comensais que a gente vinha conhecendo, tipo, que só serviram mesmo pra morrer, pra mais nada, né? Então eu espero que eles tomem, tipo, sei lá, um pouco de vergonha na cara e treinem mais e sejam mais eficientes do que os passados, né? É essa coisa. E outra notícia que acabou de chegar pra gente, ó. Aviso da direção. Pra todos os novatos. Tá disponível agora um guia rápido para iniciantes. Para poder acessar o guia rápido, é só clicar ali em cima no menu, clicar em ajuda, e bem no início da página você vai ver lá escrito guia rápido para iniciantes. Lá tem algumas das dúvidas mais frequentes de todos os novatos, como é que funcionam as aulas, como é que faz para ser selecionado, como funciona o RPG, como que é o sistema de dinheiro, tá tudo lá. Na verdade, todas essas dúvidas já estão escondidas no tópico do tutorial e das regras do RPG. Mas como muitos têm preguiça de ler as regras, às vezes estão disponibilizando agora esse guia rápido, que é bem fácil de ir lá e consultar e tirar suas dúvidas. E serve também para ajudar os monitores, né? Porque às vezes ficam, tipo, chega alguém perguntar algo que eles não sabem, ou alguém muita pergunta de uma vez só, então faz um alívio pra barra deles, né? Exato. Outra notícia aqui, Quadribol. Ele vai passar pra gente que o Quadribol, assim como as aulas também, estão prestes a ter seu início. Segundo informações, o diretor já comunicou a todos os capitães das quatro casas para que repassem a escalação dos times para ele, para poder dar início ao torneio de Quadribol, né, que já está passando da tempo. Ano passado a gente já não teve, tomara que dessa vez dê certo. Pois é, logo o Quadribol, que é uma das marcas, né, do RPG. Até agora parece que o time da Lufa-Lufa tá incompleto, ou é impressão minha, Gê? O time da Lufa-Lufa só tem a capitã? Que maravilha! Lá no projeto diário, né? Uhul! E nos jogadores. Parece o time da Grifinória parece que tá completo. O da Colominal tá completo. O da Grifinória também, né? Ah, acho que tá. Não, da Grifinória, quem que é a capitã? É a Gina? É a Gina, amiga. Acho que tá completo. Tá sim. O da Sucerina não tá completo? Da Sucerina eu acho que ainda não tá completo não, deve estar faltando uma vaga ou duas. Aí, mas... Tem que ver com a base isso. A base não é o Gabriel que tá dirigindo? O Abase e o Gabriel estavam dirigindo isso. Sucerina sempre forte no Quadribol, né? Tomara. O último campeonato a Lufa-Lufa deu uma canseirinha, mas... Sucerina ainda está sendo superior, infelizmente. O campeonato tá sendo pista. Eu lembro. Eu participei do... Eu joguei. Eu também. Campeão do mercado, Sonserina, campeã. E a internet caiu no meio do jogo da Corvinal. Aquele foi o pior dia, velho. Nossa. Eu tava na disputa de uma disputa daquelas com a Paola e a internet caiu. E agora, um recado para Nicole. Olha, Nicole, pra você. Ui. O irmão Match W Tuts, gente, ele diz: posso te conhecer pouco, mas gosto de você, pois você é incrível. Parabéns. Nós temos um recado pra variar do John pra Jordana. Ele diz o seguinte: pra sempre você sempre será minha bestuda. Mas agora é mais que isso. Pois é, gente. Agora a gente vai entrevistar, tipo, uma super, mega, hiper, power, buster, estrela da nossa escola. Ela é uma das professoras mais populares, Danielle Mason Campbell. Boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Danielle, primeira pergunta de hoje. Você decidiu iniciar sua carreira de professora Porque você gosta de ensinar? Ah, eu tenho uma... Só por causa do salário? Não, assim, eu gosto de ensinar, sabe? É gratificante você olhar pro seu aluno e perceber que ele se interessa pela matéria, que ele gosta da matéria. Interessante, é gratificante. E desde quanto tempo já você decidiu ser professora? Foi assim, de uma hora pra outra, ou já faz tempo, desde criança já? Ah, bem, eu sempre fui aluna... sempre não, né? Eu fui aluna de Hogwarts e sempre gostei muito da escola. E, assim, é um ótimo lugar. Então, por mim, eu adoro lecionar, como eu já disse. Então, Hogwarts acho que foi uma boa escolha na minha vida profissional. Ah, é. Mas agora mudando da vida profissional pra vida amorosa. E aí, como é que estão as coisas? É, tá casada, solteira, enrolada ou só pegação? Ou como diria o Gui, tico-tico no fubá. Olha, assim, eu sei que os alunos vão escutar isso, mas pegação é muito melhor, é claro. Mas eu... eu tô noiva do professor Pierre Macken. Ele dá aula de adivinhação. Tio Pi! Sim, eu uso o Tio Pi. E já recebeu muita cantada de aluno? Não, cantada de aluno... Não, acho que pelo menos essa parte eles manteram respeito, não é? Sim, mas... Então quer dizer que de aluno não, mas de professor sim. Ah, faixa etária, né? A gente releva. Guilherme, volta nas casas, você tem no fogo de final, qual você sente uma vontade da casa de coração? Olha, eu tenho uma só casa de coração. É, eu gosto muito da Grifinória e da Lufa-Lufa, mas... detalhes. Mas quando você estava em Hogwarts, você era de qual casa? Eu era Sonserina. Por pior que pareça. Complexo. Sou uma pessoa que gosta muito de refletir, né? Cheguei à conclusão de que eu prefiro Grifinória e Lufa-Lufa. Sem ofensas para as outras casas, é claro. E você costuma reprovar muitos alunos, tipo, é malvado ou é boazinho? Ah, eu sou assim, eu só prefiro ser uma pessoa justa. Eu não olho casa, eu não olho, sabe, eu não olho essas coisas. Eu olho mais nota e participação capa mesmo. Daniele, uma pergunta talvez não muito conveniente, mas por curiosidade, assim, te pagam bem lá na escola? É, o salário deles é compatível com as outras escolas na Inglaterra ou mais alto, mais baixo? Como é que é? Bom, assim, é um bom salário. Eu não posso dizer para comparar porque eu não tenho muita noção em relação a outras escolas. Mas é, como muitos diriam, pelo menos um salário decente. Ah, é uma pergunta. Como é ser a mais velha de 7 ou 6 irmãs? Nossa, acho uma pergunta, sabe? No meio de tanta mulher... Eu nunca vi tanta mulher como essa aqui, então... Ou caça boba. Respeito, a seriedade, por favor. Ah, é interessante, sabe? Pensar que eu já passei pela mesma idade que elas e agora elas estão vivendo tudo o que eu vivi também. É bom, eu tento ser uma boa irmã. Ui, qual você tem mais afinidade dela? Eu tenho mais afinidade, acho que com a Lena e com a Juliet. Mas eu amo todas igualmente. Ah, que gracinha. Aproveitando assim, né, que nosso programa de hoje é um especial dia da escola, você tem alguma amizade especial, alguma amiga assim que você sabe que vai levar pra sua vida toda, assim? Amizade especial, assim? Eu acho que a... Tá, vocês vão achar que é puxar aqui, mas a Nicole Hull e a Lana também, elas são ótimas amigas. Você gostaria de deixar algum recado especial para alguém na escola, alguém que mexe com você? Bom, eu gostaria de deixar um recado para todos os meus amigos, professores, agradecer pelo apoio que me deram quando eu entrei na escola e tal. Nada, nós agradecemos, isso nós agradecemos. Presença, Daniele, um grande abraço para você e eu passo minha palavra agora para os outros companheiros. Obrigada, um grande abraço. Parabéns pela rádio. Aê, tchau, Lorenzinha, te amo. Ah. Palmas para ela. E essa entrevista foi um oferecimento de... Olivares, tradição em varinhas desde 382 a.C. Casa da Astronomia, aqui você pode ver as estrelas. Dedos de Mel, só lá você encontra todos os tipos de doces. É, bem que você não vai gostar de todos, mas lá você encontra mesmo assim. Coxinha, Jesus te chama! Sua última refeição. Bom, vamos continuar aqui. É, o próximo recado aqui da lista vai para a Nicole aqui da rádio. Quem manda para ela é a Lorena. Ela coloca aqui, se puder de óculos para outro. Abre aspas. Fala palavras, não há expressões. Não foi criado nada ainda para poder descrever o que eu sinto. Não é melodrama, é pura verdade. Afinal, como descrever o que você sente por alguém que você nunca viu pessoalmente, mas que você confia como se confiasse em um irmão? Sem contar, é claro, que você a chama de irmã. Não há como descrever tudo o que há dentro de mim e que precisa ser dito. Não há como agradecer todas as palavras de carinho, de amor, proteção. Não há como descrever a vontade de abraçar que eu também tenho quando estou com você no MSN. Não há como descrever como meu coração pula quando estamos conversando. Nick, você é mesmo a melhor. É minha conselheira, irmã, meia mãe, fortaleza e amiga. Só tem um defeito. Mora a 500 estados de distância de mim. Eu te amo muito. Quem mais bagunça meu cabelo, salva minha vida, briga comigo e ainda arranja tempo para pedir meus fracos conselhos. Você é a única, especial e imprescritível. Pedir vocês presentes de Papai Noel. Eu vou mandar o meu para meus queridos amigos, né? Abre parênteses. As Ru, as Campbell, para sintetizar, né? Só que aí vai ter repeteco, mas tudo bem. É, o David, o Muri, a G, o Gui, é Bate, deixa eu ver, viu? Eu tô sintetizando, claro que eu vou esquecer alguém no meio do caminho. A Baz, que é meu ódio barra amor, né? Deixa eu ver, e todos os demais que sabem que eu gosto deles, né? Não vou mentir. E também a Rua Oculta, que todo mundo sabe que não é mais oculta, né? A Sam, só que ela não quer botar o Ru no nome. Então, basicamente isso, né? Agradecer por tudo que eles já fizeram e ainda fazem, por alegar meu dia, mesmo quando tudo parece uma bosta. É isso, basicamente isso. Aí a música que eu queria dedicar é Anjos do Pimenta do Rio. Há momentos em que a solidão aperta e a tristeza quer se instalar. Então clamamos socorro do Deus vivo. Ele nos manda anjos pra nos animar. Não tem asas e não podem voar, mas em seu coração trazem o dom de amar. Preciso da sua amizade, da sinceridade, do teu carinho. Você pode não parecer com meu jeito de ser, mas você é muito especial. É tão bom ter alguém pra te ouvir. É tão bom ter alguém que se interesse, saiba te entender. É tão bom me sentir à vontade pra dizer a verdade, ser aceito como eu sou. Não tem asas e não podem voar, mas em seu coração trazem o dom de amar. Preciso da sua amizade, da sinceridade, do teu carinho. Você pode não parecer com meu jeito de ser, mas você é muito especial. preciso da sua amizade, da sinceridade, do teu carinho. Eu sei, pode não parecer com meu jeito de ser, mas você é muito especial. Mas você é muito especial. Mas você é muito especial. Então, vamos lá. Tem um recado de Mia Catalano, Resnick, Veolf, Silva, para David Lowlight Silva, que diz assim: podia dizer que te amo, que és o grande amor da minha vida, mas isso seria uma mentira. Pois és muito mais do que isso. És meu amigo, meu conselheiro. Em teus braços tenho minha fortaleza e meu mundo. Em teus lábios e tuas carícias tenho o meu maior prazer. E neste mês de julho, que fazemos 9 meses juntos, queria te lembrar que és o bem mais precioso da minha vida. Te amo, meu marido. E a música é Último Romance dos Los Hermanos. Acompanhar. recado de Natália Goulart para todos os integrantes da RRB. Vocês são emos, vocês têm um sotaque muito engraçado, vocês não me deixaram dormir, mas eu gosto muito de vocês. Beijo. Quem que mandou esse? Minha irmã mais velha, Natália Goulart, para todos os integrantes da RRB. Tem que botar esse, cara. Valeu. Oh, que lindinho. Então, galera, agora, assim, eu quero dar o meu recado pros meus amigos, tipo, quem sabe que é meu amigo, então é pra você. Especial pro meu pai, Jeff, que eu te amo muito. A minha estrela, pra minha gêmula, pra todos os meus amigos, pros meus filhos, pros meus rolos, enfim, né? Pra todos os meus amigos. Tipo, eu amo muito vocês. Vocês sabem que são a essência da minha vida, minha felicidade, minha alegria. E que tudo que eu tenho, assim, de mais precioso é vocês. E eu nunca quero perder a amizade de nenhum de vocês. Mesmo que alguma coisa aconteça, um caminhão passe em cima da minha cabeça, eu sempre vou amar vocês. Beijo. Fica aí a música inútil. Pra já. Vou cantar tudo de novo? A gente não sabemos escolher presidente. A gente não sabemos tomar conta da gente. A gente não sabemos nem escovar o dente. Tem gringo pensando que nós é indigente. Inútil, a gente somos inútil. Inútil, a gente somos inútil. Inútil, a gente somos inútil. Inútil, a gente somos inútil. A gente faz carro e não sabe guiar. A gente faz filho e não tem trem pra botar. A gente faz filho e não consegue criar. A gente perde grana e não consegue pagar. Inútil, a gente somos inútil. Inútil, a gente somos inútil. Inútil, a gente somos inútil. Pessoal, estamos chegando ao fim de mais uma edição da RRB. Espero que vocês tenham gostado dessa edição. Foi um custo muito grande fazer ela. a gente riu muito, mas demorou bastante mesmo. É, e só dando alguns recados finais aqui. Mandem recado pra gente. É, vocês podem mandar recado pra qualquer um da rádio aqui, tanto pra G, pra Nicole, pro Davi ou pra mim mesmo. É, manda recado tanto pra um namorado, pra um amigo, reclamação, elogio, crítica, tanto faz, a gente vai ler aqui na rádio. É, conta as músicas, vocês podem continuar mandando as músicas pra gente. Na próxima edição, com as músicas mais pedidas, nós vamos fazer um top 3 e colocar aqui na rádio. E é só isso aí, e tchau pra todo mundo. Tchau, beijo. Tchau, tchau, tchau. É hora de dar, Super Fantástico, Lugar Mágico, o mundo fica bem mais divertido. No nosso balão. E até quem tem mais idade. Ah, não, velho. Nicole, de onde você tirou isso, velho? Vamos lá novamente. Cantar alegremente, mas vou ter o som. Eu já tô cansando dessa música. Eu também. E essa entrevista foi um oferecimento de... Senhor Olivares. Vale. Senhor Olivares. Cabo. Ih, calma. Ah, tem os novos contratados de Hogwarts, né? Que ninguém falou. Dois enfermeiros, uma bibliotecária. Ah, é verdade. Você fala aí, gente? Sério que tem um enfermeiro sexy. Eu falo, né? Já tô até pegando os enfermeiros. Coisa feia. Ei, Deus. Daí. Oi. Fala oi. Eles não vão me acertar, não. Você dá aula de quê? Runas antigas. A gente pode começar perguntando por que ela escolheu dar aula disso. Porque não tinha outra matéria. Ah, legal. Eu tenho que lavar os pratos quando chegar aqui. Que droga.